noite infernal, a bruxaria que vale, vozes finas de mulher, vela, castiçal, seda pura, manequim ideal, início de ritual, magia de ritual. Yeah.